perdi, buscando em ti. Milagres improváveis eu descobri. Olhando ao redor, nada se resolve. Angústia e dor, a minha alma invade. Mas foi...